Eu quero ouvir o pancadão agora. Você gravou o que ela disse aí? É que quer o pancadão? Essa música de malandro não rola. E aí, Will? Eu quero o pancadão. Meu balancei do mundão, sobe danada. Quanta do tchuca jogando no chão, desca raba. Meu balancei do mundão, sobe danada. Quanta do tchuca jogando no chão, é os meninos lá do Perigosamente, né? Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir, que eu vou sarrando de leve no sapatinho. Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir, que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho. Que é no sapato que eu vou te sarrar, novinha, não explana pra ninguém. Deixa eu sarrar de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha. Meu balancei do mundão, sobe danada. Quanta do tchuca jogando no chão, desca raba. Meu balancei do mundão, sobe danada. Quanta do tchuca jogando no chão, é os meninos lá do Perigosamente, né? Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir, que eu vou sarrando de leve no sapatinho. Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir, que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho. Que é no sapato que eu vou te sarrar, novinha, não explana pra ninguém. Deixa eu sarrar de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha. Quebradinha, quebradinha.